Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Boa tarde, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, que é um espaço dedicado à educação pública, onde professores, alunos, pais, enfim, toda a comunidade escolar pode expor o seu ponto de vista. Professores também podem apresentar o seu projeto pedagógico, alunos podem mostrar aqui os seus dons, né, dons artísticos ou mesmo intelectuais. Enfim, um espaço dedicado à educação básica. E frequentemente trazemos também convidados que vêm aqui expondo as suas profissões para que alunos do ensino médio tenham a oportunidade de escolher a sua profissão, né, com uma maior possibilidade de conhecê-las, né? E também esse espaço é para que os nossos alunos possam expor aqui as suas ideias sobre os diversos assuntos. E hoje nós trouxemos aqui duas alunas do ensino médio, a Karina e a Stephanie. O sobrenome seu, bem? Carla. Karina. Carla. De Francisco. De Francisco. De Francisco. E você, Stephanie? Stephanie Santos. Stephanie Santos. Vocês estão com a pilha fraca, gente? Pode falar um pouquinho mais. Abriu. Stephanie Santos. Isso. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a prevenção ao uso de drogas, né? Hoje o nosso papo será em cima, mais ou menos, girando em torno desse assunto. E temos aqui também no estúdio o professor Clésio, né, que o professor Clésio e o professor Maurício, que são colegas aqui desse projeto de rádio. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de vocês se vocês são, uma pergunta já meio forte, se vocês são a favor da descriminalização da maconha. Olha, bom, ano passado, na aula de ciências, a professora mostrou um documentário que chamava Quebrando o Tabu. Uhum. Então, o documentário falava sobre a legalização da maconha em diversos países. E falou da Holanda, que lá o uso também era medicinal. Eu acho que depende muito, tipo, usar em relação à medicina, em relação a ajudar as pessoas que, tipo, têm alguma doença e tal, é até bom, sabe? Ajuda. Só que legalizar totalmente pra qualquer pessoa, tipo, vai num bar, compra e tal, não dá. Porque, simplesmente não é bom pro país, eu acho. Mas em relação a doenças, usar maconha medicinal e tal, acho que pode tentar. Não tenho certeza se vai, tipo, dar 100% certo, mas pode tentar. Diante dessa sua fala, qualquer droga em si, usada medicinalmente, é válido, lógico, porque você está usando uma droga. O que nós usamos de drogas são a grande quantidade de substâncias químicas, drogas que nós usamos, né, para curar as doenças. Por que não usar o Delta 9, então, ou o alcaloide aí, né, da maconha, para curar também? Agora, a pergunta em si, ela quer saber, na verdade, da descriminalização, que aí seria não para uso medicinal, mas para o uso, assim, cotidiano, o uso normal da maconha. Então, nesse caso, você seria contra isso? Contra. Mas e aquela história de que maconha é uma droga fraca, que não faz mal, que faz menos mal que cigarro? Será que dá para acreditar num negócio desse? Ela pode não fazer tão mal quanto outras drogas. O crack, por exemplo. Crack, por cocaína. Exemplo. Mas é tudo que tá muito, por exemplo, vamos supor que legalizasse a maconha e que ela estivesse disponível para comércio. Tá. Pessoas, essa droga vicia. Então pessoas iam se matar, iam roubar para consumir. Então eu acho que não é certo, não pelo fato de prejudicar ou não. Se ela vicia, ela já prejudica. Só o fato dela viciar já prejudica. Já mexe com todo o psicológico da pessoa, mexe, destrói famílias, destrói tudo. Ela, tipo, a maconha, assim como todas as outras drogas é devastadora. É, eu concordo com você, eu concordo desse ponto de vista da questão de você aumentar a criminalidade em função de quando se conseguir uma droga. Mas nesse lado, então, também a maconha é discriminada, porque o álcool é uma droga igualmente, assim é o que causa. Cigarro. Assim como o cigarro, mas o álcool muito mais, né? Ele causa muito mais problemas sociais do que o cigarro, por exemplo. O cigarro é uma droga também que faz mal à saúde, acaba ocupando leitos de hospitais aí em excesso, né, devido ao número de doenças que ele causa. Mas o álcool, o uso é legalizado e também causa problemas sociais seríssimos. Com todos esses aí que você falou, causa dependência, desperta muito mais agressividade, né? Pessoas que dirigem quando bebem, cometem crimes também, não é? E tudo mais, que, né? Principalmente a violência também, que fica exacerbada com o uso do álcool, né? É. Temos isso em violência doméstica mesmo, uma coisa, assim, o número de pessoas que bebem e agridem os parceiros, os filhos, é uma coisa enorme, é uma coisa grandiosa. Que nós temos, inclusive, que relevar isso aí também. Tá certo? Certo. Essa posição, né, professor Clésio? Tudo que você usa em excesso, por exemplo, como o professor Maurício disse, se você pegar fármacos de tarja preta, são drogas. São psicotrópicos, inclusive. Exatamente. A gente tem visto aí, ó, que ultimamente tem vários artistas morrendo de overdose desse tipo de medicamento, entendeu? Haja vista aí os últimos mais recentes aí, a Amy, o Michael Jackson, a Whitney Houston. Chorão também, ó. Chorou foi cocaína. Foi cocaína. Mas tinha também, parece que algumas outras substâncias também. Mas assim, até 1935, até 1940, por aí, a cocaína era um fármaco. Né? Ela era usada como fármaco, um remédio para dor de barriga, entendeu? Ele é um alcaloide, tá certo? Como o professor Maurício já disse, é uma base. E ela, quando cai no seu estômago, ela neutraliza o ácido. Então ela é usada como fármaco. Olha, tanto é que a primeira fruta-eno hoje. É, hoje trocaram por bicarbonato, mas inclusive a fórmula original da Coca-Cola, que era um fármaco, ela não era um refrigerante, ela era um fármaco, e era isso aí. Vendido então, em farmácias, né? É, foi um farmacêutico que fez a fórmula, que formulou a cocaína, a Coca-Cola, e usava isso aí para remédio de problemas estomacal. É. Mas aí o que aconteceu? Aí apareceu um sujeito lá que tava com dor no estômago e resolveu misturar aquilo lá com uma água gaseificada e falou, opa, isso aí é meu. Foi lá, comprou baratinho e tem aí a Coca-Cola até hoje. A maconha, por exemplo, nos Estados Unidos, você assistiu recentemente o Globo Repórter, você assistiu? Lá os caras, eles plantam com autorização do governo. E eles vendem pro próprio governo. E o governo fornece para as pessoas. Dá para todo tipo, quem quiser. Se você quiser, você vai lá, você compra e acabou. Existe um projeto aqui no Brasil, né? De uma determinada marca de cigarro fazer os cigarros de maconha para vender para o público. Existe já um projeto. Tá? Mas o governo já... Não, porque ainda, como disse, ela não foi descriminalizada. O que é descriminalizar? Você tirar ela do rol dos crimes, entendeu? Porque hoje você pega vendendo, usando não, né, Maurício? Usando não. Só se você pega vendendo, o cara vendendo aí, ele vai pra cana, vai pra cadeia, entendeu? Uhum. Ah, isso é crime. Descriminalizar, deixar de ser crime. Porque existe o outro lado da questão também, né? Por ser uma atividade criminosa, tem muito assassinato em torno disso, né? Fomentando o tráfico também, né? O tráfico é muito violento. E a partir do momento que você libera, quem vai fazer? Exatamente. Quem vai querer? Tem essa questão também, tipo, quando você libera, ninguém mais quer. Porque o bom é fazer alguma coisa proibida. E quando legaliza, ninguém mais tem vontade. Não tem aquela coisa de falar, vixe, tô fazendo uma coisa proibida. Aí depois que legaliza, não tenho mais vontade de fazer, porque não dá mais aquela adrenalina. Entendeu? Tem essa questão também. Tem essa questão também. O negócio é o seguinte, é que deveria existir uma lei nesse país. Você quer usar? Beleza, você usa. Então você arca com as consequências futuras, entendeu? Que nem, por exemplo, o cara que fuma. Né? O cara que fuma, depois quando ele fica doente, ele cai lá no sistema de saúde, quem paga? Todo mundo paga. Mas ele fumou porque ele quis. É verdade, mas isso aí tudo é assim. Mas o próprio motorista de um veículo qualquer também, mesma coisa. Se ele dirige imprudentemente, se ele sofre um acidente, ou ele machuca outras pessoas, ou ele se machuca, ou machuca todo mundo, né? E acaba também ocupando o leito do hospital. Isso aí é a vida em sociedade, né, professor Cléber? Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo musical, pessoal, e voltaremos dentro de alguns minutos com o segundo bloco do programa Ensino Básico e Revista. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com nossas queridas aluninhas aqui do Ensino Médio, a Karina e a Stephanie. Estamos falando sobre a prevenção ao uso de drogas, né? No bloco passado, a gente falava sobre a descriminalização da maconha e outras drogas, né? E agora eu vou fazer uma outra perguntinha para vocês, que tá aí bem... É um assunto do momento, essa questão, se vocês são a favor da internação compulsória para o usuário de drogas, de crack, né? Mais especificamente de crack. Acho que é bom, só que tem que ter todo um procedimento para isso. Se a pessoa quer realmente, é muito difícil querer. Tem que ter todo aquele apoio da família, falar que é necessário. Mas, tipo, obrigar a pessoa é difícil. É bom, vai fazer bem pra pessoa. Só que ela nunca vai entender que vai fazer bem pra ela. Porque, na imaginação dela, o que faz bem pra ela mesma é a droga. Se ela é viciada e tal. Ela já tá dominada pela droga. Exatamente. Então, ela vai seguir o raciocínio da droga. É, mas quem não usa droga e tem consciência dessa situação, então, que deve tomar, então, a iniciativa. Isso. Né? Os próximos, que, tipo... Às vezes nem tem, né, aqueles moradores de rua e tal, que a gente vê sempre na televisão. Não tem aquela pessoa que faz alguma coisa por ele. Exato. Então é bom o governo ter uma iniciativa pra isso. Pra tentar ajudar as pessoas que não têm ajuda. Pessoas aptas é exatamente pra essa função, assim. Eu acho que essa questão dessa internação compulsória, eu acho que nós vamos precisar, daqui a um tempo, colher os frutos disso. E ver o que aconteceu. Nós vamos ter que trabalhar com números, essa que é a verdade. É. Tantas pessoas foram internadas compulsoriamente, dessas que foram internadas, tantas não retornaram ao uso da droga, né, ou foram curadas, e outras tantas voltaram. Quer dizer, eu acho que passa a ser também um problema de trabalhar com esses números também e ver se realmente essas medidas são efetivas, se elas dão resultado efetivo. Porque se não dão, é trabalho à toa. Exatamente. Mas vocês acham que esse problema do uso de entorpecentes só pode ser resolvido assim, ou vocês veem uma outra saída a longo prazo, a médio prazo, para esse problema? O mais fácil é entrar, né? Então, depois que você entra, é difícil sair. Tipo, por si próprio, então... Essa questão de entrar mesmo, né? Eu acho que assim, ó... Se a pessoa, ela entra nesse caminho, eu acho que, geralmente, eu acho que, sei lá, 97% tem um motivo. É. Ou foi alguma coisa muito ruim no trabalho, ou é algum problema pessoal mesmo, assim, que perdeu algum ente muito querido e que era alguém muito próximo. Então, acho que se a pessoa entrou, era porque ela tinha algum motivo. Agora, se ela fosse vista pela sociedade como alguém melhor, não só essa pessoa, mas todos, se valorizassem realmente o cidadão, eu acho que isso seria mais fácil. Seria mais fácil a pessoa não entrar. Se ela tá, é bem sucedida no seu emprego, se a sua família, ela vê que a sua família está com bom preparo, se o filho está indo bem na escola, se está tudo indo, está tudo entrando nos eixos, então eu acho que seria muito mais difícil um cara ir e se envolver com drogas. Então tem toda uma questão, é todo um universo de coisas que impulsionam um cara a ir para as drogas. É uma questão de políticas também, né? Também. Deixa eu fazer uma colocação. Para interromper qualquer vício, a primeira coisa básica, o primeiro requisito básico é a pessoa querer parar de usar uma determinada droga ou de fazer uma determinada coisa. Concorda comigo? Sim. Então essa é, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que ter uma vontade para isso. Então por isso que vocês acham que mesmo assim a internação compulsória daria bons resultados ou vai dar bons resultados? Sendo que as pessoas que estão sendo internadas não querem. É difícil. Acho que tipo, tem que mostrar de alguma forma. Por exemplo, tem aqueles usuários aqui do nosso lado. Se você dá algum jeito, alguma forma de mostrar para eles que a sua vida é melhor porque você não usa as drogas, que você faz tudo, a vida é colorida, não é preto e branco. Não é só você viver para usar droga. Você viver para viver intensamente, sabe? Para ter algum motivo para viver, para não só ficar naquilo que era. Que a droga passa a ser o objetivo. Exatamente. Você só quer aquilo, você trabalha para aquilo, você dorme para aquilo, você bem dorme. Não. Né? Você só vive. Você só vive para usar a droga. Então se você mostrar a vida colorida, tipo a vida que qualquer pessoa gostaria de viver sem a droga, aí talvez, só talvez, não é certeza, a pessoa vai querer sair. Tá. Acho que seria um modo muito mais eficaz, né? Uhum. Sim, mostrar, dúvida. Tipo, tem música, tem filme, tem livro, tem um trilhão de coisas que poderiam impulsionar uma pessoa a ser uma pessoa melhor, sabe? Alguma, fazer da sua vida algo útil. É, aí é que entra também a questão das políticas públicas, né? Nesse sentido, né? O poder público tem que garantir, né? Oferecer condições, condições de uma forma geral, assim, na área dos esportes, na área da cultura, né? Em outras áreas que ocupam o adolescente, que faz com que o adolescente tenha opções, né? De... Uhum. Em que idade nós devemos começar a atuar no ser? Para que comece a existir a prevenção da droga. Com que idade? Desde o nascimento, eu acho. Porque se a criança, até na escolinha, tipo, a criança tem 2, 3 anos, tá na escolinha, tem aquele, tipo, aquele pai, aquela mãe que não dão a educação certa pro filho, e aí aquele filho gera os outros aluninhos ao redor dele para começar a fazer as coisas e tal. Então, acho que desde pequeno. Desde sempre. Desde sempre. Desde a maternidade. Interessante. Uma visão interessante, né? Bacana. Muito bom. E o problema do... Hoje em dia, das drogas, ela não está só na classe baixa. Pois é. E o que você poderia dizer sobre isso? Você já leu alguma coisa a respeito? Então, a gente vê, né? Na internet, principalmente, que a internet é um meio que todo mundo usa agora. Igual os artistas que você falou. Não só esses, mas... O Chorão, por exemplo, ele não era da classe baixa. Não. E ele usava droga. Morreu como? Morreu por droga. É. Então, é uma coisa que tipo, tem na mídia mesmo. Mas por mais que a mídia fala e explica, não ajuda muito. Você não tem aquela, sabe, aquela coisa assim, por exemplo, nós somos adolescentes. Se a gente ouve tipo, de uma pessoa de, sei lá, não por discriminação, mas de uma pessoa de 60, 50 anos, a pessoa falando sobre drogas, não vai ser aquela coisa que vai chamar atenção. Então, se nós ouvirmos, tipo, pessoas da nossa idade mesmo, igual aquela coisa, tipo, aluno com aluno, e não professor com aluno, palestrante com aluno, aluno com aluno, mostrar, sabe? Tipo, começar desde a educação, desde a escola, sempre, desde sempre, a mostrar aluno pra aluno que aquilo não é bom, entendeu? Que o negócio da classe e tal. A classe alta também, todo mundo. Mas partindo dessa visão sua, Esther, Então o professor teria que ter a mesma idade do aluno também? Não, não, não exatamente. Mas é que é difícil você ter tanta atenção quando o professor fala, entendeu? E a gente percebe, se a gente está conversando com um aluno, vai ser um assunto diferente, pode ser a mesma coisa, só que não vai ser o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de se expressar. Mas as pessoas mais velhas não acabam causando um encantamento nas pessoas jovens? Assim, sabe? Difícil. Não, um encantamento da sabedoria, do equilíbrio. Talvez, mas para quem quer... E quem não quer? Como que você vai chamar a atenção de quem não quer? Aí, por exemplo, você tem boas ideias e tal, você conversa com a gente conversa com os outros, entendeu? Vai passando de pessoa, tipo, do aluno pro pai. Exatamente. Tem mentes abertas em cada local, sabe? E eu acho que são essas mentes que captam isso e reproduzem de uma forma muito mais ampla. E muito mais eficiente também. Isso. Exatamente. Pra não só, assim como você passa conhecimento pra gente, a gente passa para a nossa volta, e não só mais velho para mais novo para mais velho. Com certeza, nós aprendemos muito com vocês também. Pois é. Exatamente. Vocês representam a chapa vencedora, né? Sim, sim. O que vocês pretendem fazer nesse sentido? Então, uma campanha prevenção de drogas. Prevenção. Bom, se, tipo, com esse projeto... É mais fácil, por exemplo, ajudar a divulgar o projeto, usar o projeto do professor, dos dois professores e tal, da TVE, não só para falar sobre a escola em si, mas falar sobre tudo, todos os temas, abrir todos os temas, divulgar no jornal, fazer um blog na internet que todo mundo usa, sabe? Espaço no jornal também. Exatamente, falar sobre tudo que é necessário para o aluno começar desde agora, para levar para a vida, sabe? Então, divulgar com a gente, com a nossa ajuda e tal. Eu queria ouvir a opinião de vocês, desculpa, Zotarinho. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre um assunto que eu ainda tenho dúvida com relação a isso. Eu tenho um educador aqui da nossa cidade, uma pessoa muito conhecida, um bom educador, que ele dizia isso para mim sempre. Ele falava o seguinte: você levar um ex-usuário de droga para dar uma palestra para os alunos, isso acaba incentivando o uso da droga. Vocês concordam com isso? Nós vamos fazer o seguinte, Maurício, nós vamos fazer mais um intervalo musical e no próximo bloco vocês respondem essa pergunta, tá? Just you and me, pretty girl, no one's gonna see you. Pretty girl, I feel so good when you hold me tight, so let's make love till the broad daylight, cause I love you. Pretty girl, don't you be so tame. Pretty girl, you drive me insane. Pretty girl, every time you lip so makes my heart, funny chill runs up my spine, cause I love you. Pretty girl, come on, let me hold you. Let me squeeze you tight, my arms enfold you. Are you mind and I, just you and me. Pretty girl, the ones you're gonna see. Pretty girl, I feel so good when you hold me tight, so let's make love till the broad daylight, cause I love you. Pretty girl, come on, let me hold you. Let me squeeze you tight, let my arms enfold you. Your mind and I, don't you be so tame. I'm pretty girl, you drive me insane. I'm pretty girl, every time your lips are making my heart, funny chill runs up my spine, cause I love you. I'm pretty girl, pretty girl, pretty girl. É isso, amigos. Estamos de volta, então, com o terceiro bloco do programa Ensino Básico e Revista. Hoje com as alunas Karina e Stephanie. E estamos falando sobre a prevenção ao uso de drogas, né? E no bloco anterior, o senhor Maurício fez uma pergunta para elas. Eu gostaria que você repetisse, por favor, professor. Pois não, professor. É um educador que vem na cidade, uma pessoa até bastante conceituada, inclusive na educação. Ele afirmava que você levar pessoas ex-drogados, como existe, né, por aí, pessoas que não usam mais droga e usaram no passado, para dar palestra aos alunos. Ele dizia que isso acabava estimulando o uso de drogas. Pela filosofia dele, as pessoas viriam a coisa da seguinte forma: se ele parou, eu também posso parar a qualquer momento. E essa é mais ou menos a ideia. Eu queria saber o que vocês acham disso. Vocês acham que é possível isso ou não? Não tem nada a ver. Fiquem à vontade. Eu acho que existem os dois lados da moeda. Um que aponta que se o cara tá lá falando que ele conseguiu parar com o seu vício, por que que o próximo que tá ouvindo não conseguiria também? Se ele foi forte o suficiente, eu tenho a capacidade de conseguir isso também. Então essa influência não seria boa? Não. Depende. Nesse caso? Nesse caso, não. Tá. Mas aí tem aquele outro lado de que a pessoa tá ouvindo. Se ela ouve exatamente as palavras que ele tá falando, o que ele passou, eu acho que nada mais que a realidade, que alguma coisa que aconteceu realmente pra mudar o foco de uma pessoa. Porque se ele tá falando que ele viveu aquilo, porque é diferente você, por exemplo, o senhor vai em frente a uma turma de crianças, você nunca usou droga, você nunca fez nada, e você tá falando que isso é prejudicial. Você não sabe exatamente. Você não vivenciou isso. É. Aí vai lá um cara que vivenciou, que sofreu, que teve isso como sua realidade, eu acho que ele atingiria muito mais do que um cara que ele não sabe. Ele fala com mais propriedade. Exatamente. Ele tem certeza do que ele tá falando. Tá. Né? Ele sofreu os prejuízos de ter usado a droga, ele viu os problemas que ele enfrentou com a droga. E se ele parou, é porque ele realmente entendeu que aquilo era um problema para ele. Exatamente. Certo. Então seria um ganho e do outro lado seria um problema. É. Para quem ouve, para quem entende o lado dele, acho que 70% ganho. 70% ganho. Legal. Vocês acham que essa questão do uso de drogas é um caso de polícia? Chega a ser um caso de polícia? Depende muito. Tipo, a polícia, ela vai fazer alguma coisa, mas, por exemplo, o menor de idade aqui no Brasil é preso? Não. Depois que ele sai do NAI, ele não vai pra cadeia. Então... Mas eu tô falando do outro aspecto, porque isso também é uma doença, né? Convenhamos, é uma doença. Então, desse ponto de vista, ainda é um caso de polícia? Do uso da droga, talvez do não. Uso, do uso, não. A consequência. Mas, por exemplo, se você fez isso, se você acumulou muito uso da droga, talvez até possa ajudar, mas depois que sai. Porque, por exemplo, se fosse assim, uma pessoa não seria presa só uma vez. Quer dizer, uma pessoa não seria presa várias vezes, e só uma vez. Se realmente ajudasse, se realmente, tipo, a pessoa entendesse aquilo, entendesse que não era certo, ela só precisaria uma vez na vida. E aquela pessoa que tem, tipo, várias passadas na cadeia, nunca entende, nunca ajuda. Então, os problemas, assim, da droga, talvez não seja só... Ajudaria, sim. Sim, ajudaria, claro. Só que não só isso. Eu acho que as consequências, a pessoa que usa a droga pode passar a roubar, para conseguir mais dinheiro, para poder comprar droga, aí é caso de polícia. Existe. Uma pessoa que usa droga e sai dirigindo um veículo e causa um acidente, também é caso de polícia. Porque, na verdade, é um paciente, como qualquer outro, né? Ele é vítima de uma doença. Isso realmente é uma doença. Mas é sim, né? E coloca em risco... Então, eu acho que a gente como você disse muito inteligentemente, é algo que a sociedade tem que trabalhar em conjunto. A polícia também, porque conhece a realidade, né, dessas pessoas, os professores... Vocês, como jovens também, né? É um trabalho conjunto, não é um caso. Eu acho que entendi isso, mas não é um caso de polícia, realmente. O senhor, né? Toninho, hoje tem tanta coisa que é caso de polícia, gente. Que não são tratados eu como já tal. Porque eu acho que é uma questão que a gente tem que tocar, né? Porque existe muito preconceito também com relação ao usuário, né? Ao dependente. Então, isso é uma questão de educação. Isso, exatamente. Educação. Tem que começar. O importante é que nunca se use pela primeira vez a droga, porque tem uns que conseguem se livrar, outros não, uns têm recaída, né? Então, o importante é que não haja o contato inicial com a droga. Eu já penso que, tipo, se o cara usou a droga é porque teve falha de alguém. Uhum. Então, primeiramente, tinha que cortar o mal pela raiz. E no caso das pessoas que são depressivas, que também podem muitas vezes migrar para o uso da droga, no caso das pessoas ansiosas, que também utilizam droga para amenizar aquela ansiedade, aí não seria culpa de ninguém, eu acho. Eu acho que tem chocolate, tem filme. Nossa, tem um monte de coisa. Chocolate não dá barato. Como assim? Ah, dá. A pessoa usa droga pra fugir de uma realidade. O chocolate não tira você da realidade. Um filme tira. Um livro tira. Não sei. Tira, eu te leva pra outro. Razão, acho que você tem razão. Então, um filme te leva pra outro lugar totalmente distante da sua realidade. Ele te aponta, ele te mostra. Tá na sua frente, você tá vendo uma vida muito melhor. Tá, tudo bem, eu respeito a sua visão, acho interessante. A ponto da pessoa tem que ter uma concentração muito grande pra poder... Um filme, que a gente sabe que ali é tudo de mentira, né? Depende. Assim como o uso da droga também é de mentira, né? É. A gente consegue... transportar aquilo para a nossa realidade. Agora, o uso da droga, não. A química da coisa faz com que você tenha... É mais fácil. É uma saída mais fácil a droga. Também. A gente transporta muito mais rápido. Sim, com efeitos mais imediatos, né? Exatamente. Que digam os usuários de crack, né? Porque é imediato. É mais acomodável, é mais fácil. Você tem mais facilidade. Né? Não tem mais vida, né? Não tem mais vida social, não tem mais vida... Mas com certeza, pode ser culpa ou não, não quero levar para o lado da culpa, mas é alguma coisa que leva você ao uso disso. Claro. Deve ter até fatores genéticos para isso, como tem no alcoolismo. Exatamente. Mas a culpa, na realidade, é da própria pessoa, porque você só entra se você quer. Tem que ter cabeça, que é uma coisa muito difícil. Quando eu era jovem, adolescente, eu tive vários amigos que usavam. Eles ofereciam, eu nunca quis. Então isso daí é uma coisa assim, cara, é de você. Entendeu? Se você entra, é porque você quer. Ninguém tá te obrigando a entrar. Ah, o cara, ele chega e te oferece. Você quer? Você fala, não. Entendeu? Agora, se você, ele chega pra você e fala, você quer? Eu quero. Daí. É porque você quer, porque meu amigo usa, porque aquele outro lá também. Ou eu vi aquele cara usando. Pra se enturmar, né? Isso. Pra ser aceito no grupo, né? Isso tem. Então troque de grupo. São as pressões do grupo. Escolha as amizades. Porque uma pessoa de 18 anos fica bem mais fácil influenciar uma pessoa de 10, uma pessoa de 9. É muito fácil. Claro, claro. Porque não tem cabeça ainda. Então, se você tá na quinta série e você conhece uma pessoa do terceiro colegial, você tá na quinta série, até a quarta você tinha aquelas notas boas, seus pais ligavam pra você. E continuam ligando, claro. Só que eles não vão estar tão perto. Vai se distanciando aos poucos. Você vai tendo uma vida mais pessoal. Então você não conta mais tudo. Você tem aquela certa distância dos pais. O que é ruim, é muito ruim. Porque são as pessoas que mais querem o seu bem. Só que tem aquela influência daquela pessoa mais velha que você acha legal. Olha, ele é bem popular na escola. Isso. Olha, ele tem aquela... Ele é meio que ídolo. Né? Exatamente. Você quer ser igual aquela pessoa. Isso. Você quer ter os mesmos amigos que ela. Você quer ser popular igual ela. É. Você quer ter aquelas notas baixas e falar, olha, eu não estudo. Você põe um salto pra ficar alto que nem... Exatamente. Mas isso aí é uma visão muito pequena, né? É. A pessoa deveria raciocinar e pensar melhor. Mas as pessoas não nascem também com vão desenvolvendo o pensamento, pessoas vão aprimorando, vão aperfeiçoando. Também eu acho que um pouco da desagregação da família contribui para essas coisas. Com certeza. Tem que ter muita ajuda. O aperto, né, de um pai, de uma mãe. É difícil. Deve ser muito difícil. Mas mesmo assim, sempre tem alguém da família que vai te apoiar, entendeu? Sim. Agora a pessoa só porque, tá certo, é um trauma, é um choque, é uma coisa difícil pra caramba você passar por uma situação desse tipo. Mas não é por causa disso que você vai, pô, vou jogar minha vida no lixo. É porque não são todas as pessoas que passam por isso que seguem esse mesmo caminho. Exatamente. Haja visto que tem vários alunos na escola que passaram recentemente por isso e estão lá, entendeu? Amigos também, pessoas próximas. Como saber resolver a situação. Exatamente. Como saber resolver uma situação adversa. É isso, pessoal, mas vamos fazer mais um intervalo e dentro de alguns minutos estaremos de volta para o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Show, but I passed the display window, opened the department store, but inside this window, man, awful curled up with Rex. Down there near the bottom was a crazy pad and big pink slacks. Yeah, well, I knew for this cat. To a salesman, I said, mister, I'm flat broke, but I gotta have them pink slacks. I said, what is this man, a joke? Well, I asked him how much money, I said, add up 4 and 8. I said, man, them pants is crazy, them pink brown acetate. I gotta have them. Yeah, well, I need them for this cat. Baby, asked her for some dough. Said, well, you know I love you, honey, but what do you need this money for? Well, I told her about them beggars. I drove across downtown. She got a sawbuck from her daddy. Yeah, and I turned my pole around. I gotta have them. Yeah, well, I need them for this cat. To stop, rushed into the store. Said, man, I got a sawbuck. Said, sorry, boy, I need $2 more. Said, what's the matter? Can I charge it? Said, man, we don't get these things free. Said, but mister, you just don't know what these pink beggars mean to me. Amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com as nossas queridas alunas do Ensino Médio, Karina e a Stephanie. E estamos falando sobre a prevenção, né, contra o uso de drogas. E, como sugeriu o nosso colega ali, o Aldo, que está nos filmando, que é nosso colega também aqui, como é que fica a mídia nessa questão do uso... Na prevenção ao uso das drogas, vocês acham que ela, de alguma forma, pode contribuir ou não? Ela influencia bastante, isso nos tem dúvidas. Uhum. O cara que tem na mão todo o conhecimento, que tem a internet, que tem a televisão, e isso são as fontes da mídia trabalhar nas mentes das pessoas. Do mesmo modo que ela pode passar uma informação boa, ela pode muito bem afundar uma pessoa. Bom, eu gostaria de fazer um parâmetro nessa questão da mídia. Da seguinte forma, hoje nós temos, acho que as duas mídias mais, assim, que atingem mais o jovem, é a internet e a televisão. Sim. Ou a televisão e a internet nessa ordem, é isso? Uhum. A gente não vê na televisão os exemplos nefastos do uso da droga. Eu digo assim, você não vê como exemplo. Coisa que nós vimos no passado, quando... O ator principal chegava e pegava um copo de uísque, bebia e fumava. Hoje, programa humorístico, onde a pessoa fuma, nem o cigarro é aceso. Que acontece naquele programa do Fala Bela lá, que a Marília Pêra é uma das protagonistas e ela não acende o cigarro. Ela bebe o dia inteiro, fuma o dia inteiro, só que ela nem acende o cigarro. Quer dizer, é uma visão estigmatizada do uso. E até que não deve se acender o cigarro, porque se fumar ele apagado, ele não faz mal nenhum. Né? É um negócio mais ou menos assim. Então hoje você não tem aquela influência que você tinha no passado, onde o Clark Gable chegava no cinema e acendia um cigarro e era bonito fumar. Era uma coisa bonita. Fumar era bonito. Hoje você não tem mais isso. Hoje, pelo contrário, na Malhação alguém fuma? Alguém bebe? Não. Tá? Então, vamos lá. Até que ponto, então, isso aí, essa visão, como é que a mídia influencia? Eu quero ver se vocês conseguem perceber como é que a mídia influencia no uso de drogas, na própria... Eu acho que antigamente se mostrava só bonito. Só a própria programação, né? Só a sua própria programação da televisão, né? Que é uma droga. Não, a propaganda de televisão, a propaganda muito bem feita de cerveja, de bebida alcoólica. Propaganda de cigarro, muito bem feito. Isso aí acaba influenciando, sim. Certo? Nas entrelinhas ali você lê. A propaganda de cerveja, eles gastam milhões numa propaganda. E é engraçado. Ótimas propagandas. Quer dizer, é legal existir. Tem tanta criatividade para isso, mas para ajudar chama muita atenção. Chama muita atenção. Muita. Né? e acaba, aí sim acaba influenciando, na minha opinião. Mas nós temos aí também que... É a questão das drogas lícitas, né? Que são as drogas lícitas que pagam imposto, né? É, agora a gente está vivenciando aí uma nova... A entrada de uma nova, né? Que está correndo por fora aí em silêncio, que está destruindo os nossos jovens, que são os anabolizantes, né? Você pode vê lá na escola, tudo quanto é moleque agora querendo ficar parecendo Schwarzenegger, né? Fato. Vimos isso na aula de educação física. Parecendo no passado, porque hoje ele tá meio caidaço. Tá acabadão, né? Você vê que a molecada, assim, você vê um moleque no primeiro colegial, é um palito, quando ele chega no terceiro colegial, ele tá... Bombado. Tá. Mas isso é influência do quê? Da mídia? Isso sim. É. Isso é influência da mídia. Porque o Giannichini não, mas outros tiram a camiseta e aparecem os músculos, aquilo não, tudo. Não filma nem o rosto, filma o corpo, própria, né? Isso, e a própria figura feminina da novela, ela quer o bombadão, o malhadão, o bonitão. Isso aí, né? E vocês compram essa ideia também. E isso é extremamente perigoso, né? Por que vocês não gostam do barrigudinho? Esse é o estereótipo da mídia, né? Estereótipo da mídia. Que a mídia vende para ganhar dinheiro. A beleza, né? É o perfil. Só que ela não fala que aquela venda que ela está fazendo vai destruir a pessoa. Só fala o que é bom, não o que é ruim. É, em poucos anos você tem aquela ascensão, né? Toda aquela pujança muscular e de beleza. E aquilo depois acaba caindo, né? Justamente nos problemas cardíacos, nos problemas prostáticos e outros tantos que causam esses anabolizantes. Mas o que existe de propaganda de cerveja na televisão, acho que está começando a ficar preocupante, né? Cerveja. Parece uma bebida inofensiva, mas não é. Não é verdade? É verdade, porque faz sua barriga crescer. Faz o perfil de beleza ficar ruim. É verdade. É só isso. Na realidade, você pela nova lei aí, pela nova lei da tolerância zero da lei. Isso, uma outra questão que seria. Uma latinha já é o suficiente, imagina. Hoje em dia tem cerveja de 1 litro, cara. Você vai lá, já era, né? Então você compra uma latinha, não é mais latinha hoje em dia, é latão, né? É. Uma lata desse tamanho. Então você vai lá e toma aquilo, você tá. Não vamos falar mal da cerveja, não, gente. Vamos mudar de assunto, vamos falar de outra droga. Nós temos tantas drogas ruins aí. Sim. Não, nós temos o Oxy, pô. Nós temos a questão dos comprimidos que são distribuídos em festas, lá, o êxtase. São drogas poderosíssimas. São drogas que estão entrando no meio da juventude aí com uma força impressionante. As pessoas são vítimas disso aí hoje. Eu percebo isso em qualquer baile, qualquer festa. Baile não existe mais, né, professor Tarim? Baile é do nosso tempo. Quem fala baile, né? É, baile é do século passado, mas... qualquer festa, qualquer rave, qualquer balada, né? Balada. Qualquer coisa você pode ter acesso a isso e deve estar por aí. Como é que vocês veem essa questão do uso do êxtase numa festa? Você chega numa festa, você tá desanimado, sabe? Você tá... Não, essa festa é da hora, mas, meu, eu tô morrendo de sono. Acabei de chegar do serviço, que eu trabalho o dia inteiro. Não, é êxtase. Aí a pessoa te oferece, você fala, olha, só hoje. Aí você fala, meu, nem lembro de nada que aconteceu na festa ontem, foi muito bom. Preciso fazer isso de novo, preciso esquecer de tudo de novo. Aí vai, e vai, vai, vai, até que você não consegue mais parar. Que é assim que começa, né? Mas isso aí é perigoso, né? É muito perigoso. É muito perigoso. Esse negócio de você ter esses lapsos de memória. E outras drogas que estão entrando no Brasil com força total são as anfetaminas também. Certo? Não vamos nem. Mas alguns países do Hemisfério Norte já têm problemas seríssimos com anfetamina. Estados Unidos, por exemplo. São substâncias perigosíssimas também, que a pessoa perde a memória. É interessante essa. Perder a memória é um negócio meio perigoso. É. Eles não sabe, né? Eles são usados em fármacos para diminuir a obesidade, não é? Também, né? É. Então, todo mundo ingere isso aí. Não importa quem seja. Principalmente as mulheres que querem ter aquele aquele padrão de beleza, corpo, né? Então eu acho que elas atacam mais as mulheres do que o homem que os homens nesse ponto, porque as mulheres são assim, não, peraí, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque né? Corpo porque agora é objeto, né? Exato. É objeto de manuseio, de sei lá, você tem hoje a possibilidade de modelar o seu corpo, só que depois você tem que sofrer as consequências por isso, então não vale a pena. Eu acho que vale a pena de registrar aqui que essas duas alunas são do ensino médio, mas estão no primeiro ano do ensino médio. E já trazem consigo uma bagagem de conhecimentos e de opiniões bastante interessantes para a idade, para a vivência de vocês. Por que vocês acham que a escola é o mercado consumidor predileto dos traficantes? Ah, porque é mais fácil você... mas é aquela questão de idade. É mais fácil você vender para uma pessoa que não sabe tanto, que não liga tanto, do que para um adulto. Ou é porque você tem uma concentração muito grande de adolescente. Talvez, é mais fácil rolar, né? Isso. Eu dou para você, você dá para ele, você dá para ele. Porque tem 2.000 alunos numa escola só. Tem 2.000 cabeças numa escola só. Então tem essa questão também. Então você cria um mercado ali. Exatamente. Pra você. Exatamente. E hoje o traficante se matricula, compra uniforme, frequenta regularmente a aula. Uhum. São bons alunos até. Até. Né? Não é mais aquele só o bandido conhecido, né? É interessante, isso é também bastante perigoso. É, os caras se infiltram pra poder fazer o comércio deles lá dentro mesmo. Uhum. É estabelecer o comércio deles. É, aí a hora que eles estabelecem o comércio é... Porque é uma certeza, né? Certeza. Porque adolescente você consegue. Também, o adolescente está em formação também, né? Que existe muito questionador. Então, eu acho que é a idade ideal mesmo. É mais fácil. Está naquela fácil, fase sim. De vai sobressair é. Perante os coleguinhas e pá. Aí, igual volta naquela... No começo aí que você falou lá dos professores, né? Então, o professor chega e dá a orientação, fala, gente, vamos escutar esse velho, pra quê? Olha o meu amigo ali, tá mó bem com a vida, tem aquele velho, carro, aquele nada. Porsche ali. Esse velho sabe por que, nada. Que eu não posso ter? É, então. Mas, velho, pessoal, nós temos que trazer essas meninas de novo, fazer mais um programa. São muito certeza, brilhantes, né? Com certeza, e eu tenho certeza que elas falam sobre qualquer assunto. Ah, qualquer assunto, eu não tenho a menor dúvida. Ah, e assim nós vamos terminando mais essa edição do programa Ensino Básico em Revista. E esperamos contar com vocês, ouvintes, no próximo sábado, sempre às 13 horas, aqui pela Rádio Scar 95,3. Escute diferente. Love me true, don't ever let me go, go from you. Please don't forget me, love me true. Ensino básico em revista.